nos meus olhos, vem cá sem medo. Deixa o mundo lá fora, esquece o tempo. Tem tanto amor guardado aqui dentro, só esperando o seu momento. Senta aqui, segura minha mão. O que eu sinto não é ilusão. Teu sorriso me traz paz. Com você eu quero muito mais. Oh, olha nos meus olhos e pinta meu coração. Bate forte, só por você é tanta emoção. Se esse amor for um sonho, não quero acordar. Vem me amar, vem me amar. Cada gesto seu me faz viver. E cada beijo é um renascer. Você chegou, mudou meu caminho. Me tirou da solidão, me deu carinho. Mano, as coisão, pode se bandeira o coração. Quase forte, só por você é cada emoção. Se esse amor for um sonho, não quero acordar. Vem me amar, vem me amar. Olha nos meus olhos e sinta meu coração. Bate forte, só por você há tanta emoção. Se esse amor for um sonho, não quero acordar. Vem me amar. Vem amar. Olha nos meus olhos e sente meu coração.